conversation a baliza, num café ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Um programa de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para a baladiça. Segundo episódio. De Valverde ao Céu Azul. A baladiça. E com o adorável cheiro da baladiça pela manhã, cortesia de Apocalipse Now de Coppola, toca a refar ao nosso segundo episódio. Pedimos já a baladiça, não? Sim, a baladiça. Hoje, né? Vai ser pedida várias vezes. Mas agora se calhar vou também beber a amêndoa amarga. Vamos ter aqui o Rui Faustino Campos. Muito pouca gente conhece, precisamente aqui no Conselho do Fundão, e estamos aqui para a conversa sobre o Rui Faustino. O Rui Faustino, amigo meu, desde os tempos estudámos juntos. Crescemos juntos. Crescemos juntos. Também foste uma criança. Também fui uma criança, também fui, é verdade. Depois o Rui optou para a vida militar, eu não. Entrou na Força Aérea, hoje é Coronel da Reserva, apesar dos seus 18 anos. Foi comandante do aeroporto do Figo Maduro, em Lisboa. Rui, agora tu falas, diz alguma coisa. Agora falo eu. Olha, podes começar por Valverde, por exemplo. Tu és de Valverde. Eu sei o teu nome completo. Rui Alfredo Faustino Campos. A minha mãe tinha uma... Quando me apresentava aí às pessoas, tinha uma expressão que eu achava giríssima. Nós somos três irmãos, três rapazes. Eu sou do meio. E então, quando ela... Às vezes, portanto, eu ia com ela a qualquer lado e pessoas que eu não conhecia, ela apresentava-me e ela dizia assim: este é o meu filho que nunca foi meu. Isto porquê? Porque eu saí de casa com 10 anos. Fui o filho dela, mas nunca, no fim de contas nunca fui dela, porque nunca vivi muito pouco tempo em Valverde. Eu vivi em Valverde até aos 10 anos. Aos 10 anos fui para o seminário, tomei a decisão de ser padre. Exatamente, é o gostei. E tu lembras quando aos 10 anos? Foi uma decisão tua? Minha. A minha mãe era extremamente religiosa, muito religiosa mesmo. Aliás, aqui em Valverde, ela agora tirou aquele curso de... Ela já faleceu. Diácono. Tirou o curso de diácono. Ela substituiu ao padre. Mas a minha mãe era um desgosto para ela se eu fosse padre. Ela não queria que eu fosse padre. E eu achava que sim, fui para o seminário. Estive lá 5 anos. Passei o 25 de Abril lá. Naquela altura, tu... O teu superior, ou o padre, ou qualquer coisa, tínhamos aquelas histórias incríveis que ele mandava-te, dizia-te para tu comunicares comigo, para arranjarmos uma equipa de futebol, para virmos cá jogar futebol, era o seminário contra o Valverde. E qual era o seminário? Aqui o seminário do Fundão. Fundão. O seminário do Fundão, que é o seminário menor da guarda, ou seja, do primeiro ao quinto ano estava-se aqui no Fundão, a partir do quinto ano até à formação final, era na guarda, mas o seminário, digamos, era o mesmo em termos da estrutura, estava fisicamente dividido. E sim, tínhamos um padre lá, que era o padre Jerónimo, que era o homem do desporto, que queria fazer campeonatos com as aldeias todas e tal, e então utilizava os naturais de cada terra para ter os contactos e para organizar jogos. Porque era giro. Era um homem que tinha uma paixão por hockey patins. Por acaso foi daqueles que me marcou. Morreu jovem ainda, morreu muito jovem. A virtude dança. Mas pronto. Mas a profissão de fé... Eu? Não, eu não fui tanto profissão de fé. É estranho. Houvesse a intenção de ser padre, mas... Houvesse a intenção, mas é estranho. O que me levou a desistir, o miúdo com 15 anos, pensar que não queria ser como... Ou seja, havia lá pessoas que eu idolatrava. Havia padres que eu idolatrava. Havia alguns que foram ícones, aqui no Fundão, o Padre Nobre, por exemplo. O Padre Nobre foi um ícone aqui no Fundão. Havia pessoas que gostava muito. só que havia outros, pá, que tinham umas atitudes e das quais eu discordava profundamente. E pá, e eu com 15 anos pensei, eu não quero ser isto, eu não quero correr o risco de vir a ser assim. E cenas que eu assisti lá, cenas de castigos físicos, que na altura eram mais ou menos normais, portanto, um aluno era castigado, algumas reguadas, etc. Mas no seminário tinha a desvantagem de um castigo era uma humilhação pública. Uma pessoa não era castigada na sala de aula. Era castigada reunindo o seminário todo. Uma pessoa tinha 200 a 300 pessoas a assistir a ser castigada. Que era para servir de exemplo. Pá, eu não concordava com isso e uma vez assisti a uma coisa dessas de um grupo, que era o meu grupo. Gente, nas escolas, em qualquer lado, criam os grupinhos, não é? Pá, e há um grupo de... uns 4 ou 5 do meu grupo, resolveram fazer uma coisa inédita, que era saltar os muros, não era para fugir, era para saltar os muros, sei lá, para ir ou apanhar cerejas, para ir ali à zona fazer uma brincadeira qualquer e voltar. Epá, e foram apanhados nisso e foram castigados, humilhados publicamente. Epá, e aquilo marcou-me de tal maneira assim, não, eu não vou permitir, eu não quero isto para a minha vida. Pensei e vim embora. Na altura vinha, continuava os estudos cá fora, tornei a encontrar o Jerónimo, depois na escola, porque já tínhamos separado 5 anos antes, tornámos-nos a encontrar. Depois continuámos. E acabámos os dois. Depois eu... Na altura tu tinhas até o teu pai tinha o café. Eu também tinha o café, exatamente. O teu pai tinha o café, também tinha a mercearia e... O teu pai tinha a jukebox. Estava uma jukebox daquelas antigas que muitas vezes com singles. Faziam os bailes. Eu não sei quanto é que se metia na jukebox, que era 5 stones. Já não me recordo qual era a moeda. Acho que era 5 stones. Metia-se a moeda e ouvia-se o disco. Claro, o Jutem Monopru era sempre o mais ouvido. Exatamente. Discos perdidos. Perdidos porque algum sequer os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram arrumados numa gaveta da nossa memória e coração e anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. E nós, quando nos apanhávamos lá em casa, sem ninguém lá em casa, qual é que era a música que ouvíamos? Era aquela dos Rolling Stones que ninguém ouvia na altura. Honky Tonk Woman. She tried to take me upstairs for a ride. Cancún, nós, quando o Rui apanha a maneira de pôr aquilo, sempre temos moeda, passámos uma tarde inteira a ver o banco e tanque o homem do Rolling Stones. Estamos a falar em 1970... 77, 78, ou se calhar até antes. Foi depois de 75. Foi quando eu vim para, quando eu saí do seminário, portanto, foi naquele período, foi de 75 a 80. Depois do seminário, foi... Depois do seminário, olha, tomei a decisão de ir para as Forças Armadas. E então resolvi concorrer à Marinha e à Força Aérea. Pá, concorri à Marinha, vocês agora não imaginam o que é um miúdo que sai de uma aldeia, onde não se sabe nada, ninguém sabe nada, que tentou investigar que havia concurso, era para o jornal que se via. Estava aberto, concurso, não sei o quê, para a Academia ou para a Escola Naval. E eu toco de concorrer. Mandar para lá papéis a concorrer. Sou chamado para a Escola Naval. Cheguei à Escola Naval, chumbei. Matemática, a minha preparação em matemática não era a que eles queriam. Fui à Força Aérea e na Força Aérea também chumbei. Isto porquê? Porque o que aparecia a concurso, geralmente eram as especialidades de topo. Ou seja, não aparecia, está aberto para esta, para aquela, para aquela, para aquela especialidade. Não, punham para a especialidade de topo. E a partir daí, quem concorria, eles depois faziam uma seleção para as diversas especialidades. E eu concorri para piloto e sou eliminado por causa dos óculos. Descobriram que eu não via bem. Ou seja, eu que via bem até àquela altura, cheguei lá e eles disseram, você não vê bem, portanto está eliminado. Pronto. Na altura também havia muita gente a concorrer e eles, digamos, descartavam-se facilmente quem estava a concorrer. E eu não acreditei muito naquilo e resolvi concorrer no ano seguinte outra vez. E concorri outra vez, fiz o mesmo erro, ou seja, de concorri para piloto. Cheguei lá, fui chumbado outra vez, mas a pessoa que na altura estava à frente do serviço teve o bom senso de dizer assim, pá, você tem umas provas excelentes para outras áreas, portanto, em que a visão não é essencial. Você não quer, e eu perguntei-lhe assim, então o que é que está aberto aí mais perto da área de pilotagem? Ele disse, olha, aqui na área de operações aéreas tem TOCART e TOMET. TOCART e TOMET, para mim, não diz nada, como para vocês, se calhar ainda hoje não diz nada. Portanto, já há toda a informação. Ora, naquela altura ainda me dizia menos. Até o que era TOCART? TOCART era controladores de tráfego aéreo. E TOMET era oficiais de meteorologia, previsores. E a pessoa disse-me assim, olha, você pode, estas duas áreas pode concorrer, tem testes válidos para as duas. Só que se concorrer para TOCART, tem que ir fazer um teste especial de inglês. Ora, eu como vinha bem preparado de línguas, do seminário, e pensei assim, bom, se é preciso inglês, significa que deve ser uma coisa melhor. Deve ser melhor do que a meteorologia. Portanto, deixa-me concorrer para este. E eu disse ao indivíduo, então, vou escolher tocar. E então, fui fazer o teste de inglês. Passei, porque o inglês era muito bom aluno. Passei e entrei para a Força Aérea. Portanto, fui selecionado para entrar na Força Aérea em janeiro de 81. Início de janeiro de 81. Por coincidência, o meu irmão mais velho, que foi cumprir o serviço militar obrigatório como fuzileiro, portanto, ofereceu-se para o fuzileiro, e entramos os dois no mesmo dia. Entramos os dois no mesmo dia. Eu para a Força Aérea e ele para a Marinha. Apresentámos no mesmo dia, no dia 5 de janeiro, apresentámos os dois. Ele no Alfeite e eu na base da OTA. Depois, durante a fase da recruta da Força Aérea, aconteceu uma situação um pouco estranha, que foi, nós éramos um conjunto, dentre 200 e tal, havia um conjunto de 30, que era um pelotão de TOMETs e TOCARTs, ou seja, controladores aéreos e meteorologistas, em que eram 22 controladores e 8 meteorologistas. E a Força Aérea, durante aquele período, chegou à conclusão que não precisava de 8, mas precisava de 10 meteorologistas. E então, dois dos controladores tinham que passar para a meteorologia. E o teste era o mesmo, inglês. Iam todos a inglês, os mais fracos então passavam para a meteorologia. Eu fui um dos que fui e, para minha grande surpresa, fui considerado fraca em inglês e então passaram para a meteorologia. Mais tarde percebi porque é que isto tudo tinha acontecido e porque é que eu tinha passado para a meteorologia. Isto deveu-se porque havia um indivíduo, coincidência, naqueles 30, havia um indivíduo que eu não conhecia, mas depois que me tornei amigo, ainda hoje sou amigo, tinha exatamente o mesmo nome que eu, só me dava um dos nomes no meio. E tinha umas grandes cunhas, que era Rui, qualquer coisa, Almeida, Campos. Portanto, o nome era muito parecido ao meu. E por coincidência estava naquele grupo, quer dizer, e como tinha umas grandes cunhas e era para controlador, portanto, ele foi e a mim passaram para a meteorologia. Posso dizer que foi a minha sorte, entre aspas, foi o meu anjo da guarda, foi ter passado para a metodologia, porque além de ter ficado num grupo de 10 pessoas, todos eles excepcionais, ainda hoje mantenho com desses 10, mantenho contacto com 8, ainda hoje. Há 15 dias atrás estive com um grupo deles, não estive com todos, porque estamos espalhados pelo país. E foi a minha sorte porque segui uma carreira que, se fosse controlador, seguia na mesma, em termos de só que a progressão era mais lenta, era bastante mais lenta. Pronto, e depois fiz o curso de meteorologia, fui colocar... Esqueces de contar uma história. Qual? Tem tanta, essa é a minha vida. Esqueces de contar uma história. Quando tu chegas a Lisboa para te inscrever, telefonas-me. Ah, exatamente. Oh, foi... Jorge Paulo, leva-me lá. Tu levaste-me, foi à Amadora, à casa da minha prima, onde eu dormi, não foi? Não, tu estavas na casa, tu foste à casa da tua prima, na da Maia. Exatamente. É pá, eu não sei como é que vou me inscrever a tal sítio. E fomos os dois a pé. Passámos o rato, fomos para a Assembleia da República. E fomos a dar à Marta em Sofrão. Exatamente. Eu não conhecia nada. Eu não conhecia nada. E quando chegámos à porta, eu assinava os papéis também para eu. Eu já me inscreve. É pá, até isso eu contra a tropa, vou me inscrever. Não, eu não vou, vai tu. É verdade. Foi assim. Foi. E ainda nos encontramos algumas vezes, ainda fomos ver uns copos à carruagem. Não, isso é outra história que já lá vamos chegar. Isso é outra história quando ele conhece a primeira namorada, que viria a ser a tua mulher, não é verdade? A Fátima. No dia telefona-me e diz-me assim: pá, onde é que tu estás para irmos a beber um copo? É pá, estou a tocar na carruagem, quando eu comecei a tocar, isto é 1980. 81. Estou a tocar na carruagem, vocês não estão. Havia uma carruagem da Amadora na estação de repente. Estava, aparece-me lá, é pá, olha pá, eu hoje vou tocar à noite à carruagem à Amadora. Aparece lá mais a namorada, na altura que eu tinha arranjado a namorada. Viria a ser a mulher dele, claro. Discos perdidos. Os meus gostos musicais são um bocado estranhos, é? Isso é que é bom. Para a minha idade, principalmente. alguns não. Uma é o Little Hands. Não, o Little Hands é de... eu nem sei quem é o autor, só vendo. Que é a banda sonora de um filme de um indivíduo americano que doava esperma e teve 500 ou 600 filhos. E um dia resolveu aproximar-se dos filhos sem ele saber. E criou amizade com alguns deles, desde era treinador de alguns deles, etc., de beisebol, e depois eles formam uma espécie de associação para tentar descobrir quem era o pai, e eles tentam descobrir quem era o pai, e ele próprio faz parte dessa organização para tentar descobrir que ele sabia quem era. Ele sabia que... Passou pelo radar uma coisa tão estranha. Não, e a música final do filme é Little Hands. Está bem, eu já descobri. Little Hands, the world is yours. Hold it close with open arms. Little feet with miles ahead. Take it slow, see it all, take it in. I see me. Won't bring you down. Little dream. it in your eyes. I see it in your eyes. Little hands, the world is yours. Hold it close with open arms, little hands. És aqui de Valverde. Já na altura nós tínhamos aquela a maluqueira da literatura, sim, sempre tivemos. Ler muito. E ouvir boa música. Mas também liamos e comprávamos revistas naquela altura. Que isto era uma sociedade extremamente retrógrada, né? Era a sociedade fechada. Lembras-te das revistas da Gina? Lembro, sim, senhora. Fazem parte da. Era. A gente, quando queria ver. O Rui tinha uma coleção, não sei se era dele, se era do irmão, mas tinha uma coleção enorme da revista da Gina. E a mãe, a Nina Sastre, como a gente carinhosamente lhe chamava, a pensar que nós estávamos a estudar, e o Sobraço que estava muito comigo, o Sobraço cada vez comia, tínhamos que comer sempre um pinho de vinho, não é verdade? E ele já não podia ver naquela altura. E eles lá por cima, e a menina só está a pensar que estávamos a estudar e nós estávamos a ver a revista da Gina. Agora vai à internet e uma pessoa está a ver um mail qualquer e é bombardeado com pornografia e com convites para a pornografia e não sei o que, etc. Antigamente a única coisa que havia e que se pedia para ver coisas diferentes que não eram comuns eram revistas, e a Gina era uma delas. E o Weekend Sex. A Weekend Sex, exatamente, depois, era do mesmo género. Depois, mais tarde, os nossos horizontes começam a ficar mais amplos. Tens a sorte de antes de ir para a tropa, estás a trabalhar no Parque Campismo, tu e o André. Mas aqui no fundão? Sim, o sim. Fundão, a fazer possível. Há uma coisa que eu não referi, que eu sempre fiz questão, nas férias, sempre fiz questão de ir trabalhar. A minha mãe... Como todos nós. A minha mãe dizia-me assim, tu ficares aqui a trabalhar para mim, eu pago-te exatamente a mesma coisa. E eu não ficava por uma razão, porque eu queria aprender coisas novas. Queria fazer coisas novas. E então andei na fruta e andei 2 anos ou 3 de verão na construção civil. E num desses anos vou parar a um empreiteiro que estava a construir as infraestruturas do Parque Campismo do Fundão. E uma das infraestruturas que estava a construir era a piscina. Que na altura ainda era. Não existia. Não existia? Era pirata. A piscina estava a ser construída. Era selvagem. Aliás, é uma piscina em forma de F. Portanto, que era as iniciais da fundatura. Portanto, e todas aquelas paredes, todo aquele cimento, tem lá muito suor meu. Meu e do André. Claro, e do Valverde. E na altura havia um grupo de holandeses que vinha aqui para Portugal. Um professor universitário que trazia os alunos para... Catedrático. Que vinham para aqui fazer formação porque a Cova da Beira tinha recursos de minerais e aquíferos, coisas que eram, não estavam estudadas e que eram importantes. E ele vinha para cá a trabalhar. E no meio disto tudo, ele trouxe uma filha, trazia a família toda, mas na família, a filha tinha trazido uma amiga também. A filha era a Renata e a amiga era a Simone. Mas enquanto os estudantes ocupavam o tempo livre nos copos, andavam para aí nos copos, a família estava toda junta e elas também não tinham um grande divertimento e então achavam giro estar dois rapazes novos, que era eu e o André, lá no meio de um grupo de construtores civis e trabalhadores das obras, pessoal mais velho, e no meio daquele coisa, portanto, fomos criando, elas iam para lá, metiam-se connosco, nós não as percebíamos, eu era o único que sabia um bocadinho de inglês, aí já ia falando de alguma coisa. Na altura, como jovens, nós trabalhávamos de calções, aquelas calças de ganga que se cortavam, os calçõezinhos, tal t-shirt, era verão, portanto, era nas férias de verão, era a farda de trabalho. E então, à sexta-feira, eu lavava a roupa, lavava a t-shirt e os calções e punha a secar lá num fio lá junto à obra. E numa segunda-feira chego lá, quando vou vestir os calções, tinha desenhado nos bolsos de trás do calções umas rosinhas em coisa, em linha, em lã, umas rosinhas todas bonitas e tal, parecia. Se fosse agora, dizia que eram os calções de gay, todos assim bordadinhos e não sei o quê. E eu assim, pá, alguém andou aqui mexendo na minha roupa, pá, quem foi, quem não foi, etc. Depois, na conversa, da hora do almoço, tínhamos sempre um bocadinho, com a Renata e com a Simona, tanto descobrimos que foram elas que se entretiveram e foi, digamos, não tinham nada para fazer, durante o fim de semana fizeram aquilo. Começámos a falar, criámos ali uma amizade e a verdade é que essa amizade ainda dura, e não foi só o ainda durar, é que depois eu convidei-a para vir aqui, como eles andavam a estudar água, nós temos aqui na zona o açude, e convidei o pai a vir ao açude para conhecer o açude. Que é uma catarata. Exatamente. Natural. Natural, quer dizer? Sim, na Ribeira da Mamoa, que era a praia de Valverde. Era praia fluvial. Onde ia o pessoal todo de Valverde. Convido-os para vir lá e passar o dia connosco, que nós fazíamos lá o almoço. Fazíamos lá um almocinho, assávamos lá umas carnes, etc. E ele aceitou de bom grado, porque vinha conhecer uma coisa que para ele era interessante. E para nós era giro porque trazia a filha e a amiga e tal, que era digamos, o nosso interesse. E os estudantes. Entretanto, eu lembrei-me aqui de convidar o Jerónimo, porquê? Porque pensei assim, bem, eu vou para lá, vou para o sul com eles, passo lá o dia. Eu sou o único que sei falar inglês. Para mim vai ser uma seca terrível estar o dia todo a falar com, sei lá, com 10 pessoas, todas em inglês, e todo o pessoal que ia comigo, que era o André. Eram só os três. Depois, epá, era difícil. Eu lembro-me tanto de convidar o Jerónimo. O Jerónimo sabia inglês, e olha, convidar o Jerónimo, porque assim, fica a conhecê-los também e fica... E sempre a dar-me mais dinha no stress de falar de inglês. Bom, conclusão. O próprio Jerónimo criou uma amizade que também ainda hoje dura. E uma grande amizade que ainda dura com a Renata. Aliás, a Renata teve cá este verão a visitar-nos. Claro. Veio ao aniversário do Jerónimo. Veio ao meu aniversário, exatamente. Exatamente. E isso foi uma... Estamos a falar do princípio dos anos 80. Foi um abrir olhos, porque... Exatamente. Estávamos fechados a tudo que era sítio. Era, não sabíamos nada. Além dos imigrantes, não tínhamos mais contacto nenhum com o estrangeiro. Exatamente. Mais nada. A partir daí... Ainda hoje a Renata, agora quando esteve cá, este verão, falou numa situação que lembro-me, mas é daquelas coisas que a gente mete para trás da memória e não liga. Aquilo correu um bocado mal porque era frango assado, mas assar frangos com paus e com lume não dá grande jeito. Não tínhamos carvão, não tínhamos nada, então o frango estava quase cru. Essa foi a primeira experiência, portanto comemos quase frango cru. Mas eles, como eram bem educados, coitados, comeram o frango. Mas agora, a coisa que não faltava era vinho. Faltava vinho. Houve uns estudantes que se alargaram um pedaço e beberam uns copos a mais. Quando vinhamos para cima, do açude para aqui, que são caminhos velhos, e um dos estudantes já vinha, o Ian Bril já vinha alegre, e então sai do caminho e mete-se para um canto adentro, e o carro ficou ao outro lado. O André vinha com ele. Estão vivos, é verdade. E então, o Carnata diz, epá, uma situação daquelas, lá no nosso país, ou em qualquer lado assim, mais civilizado, aquilo era uma catástrofe, tinha que chamar ou os bombeiros, ou tinha que chamar não sei o quê, etc e tal, e vocês muito simplesmente disseram que não havia problema e agarraram-se ao carro e levantaram o carro e a puxar, tiraram o carro do lameiro e meteram-no no caminho, e ela nunca se esqueceu. A minha vida, depois quando fui para a Força Aérea foi, olha, fui colocado em Monsanto, onde ainda estavam os paraquedistas. Antes disso, primeiro, casaste? Não, casei-me depois. Ainda estavam em Monsanto, pronto, tá, os paraquedistas. Vamos já ao teu casamento. Eu tive o prazer, a honra de ser convidado para ir ao teu casamento. Sim, senhora, não foi? Foi na... Na Mestre de Monsanto. Na Mestre de Oficiais de Monsanto. Exatamente. Foi qualquer coisa que eu presenciei, claro, extraordinário. Guarda de armas, ou como é que aquilo se chama? Eu nunca fui tratado, mas como é que aquilo se chama? Uma ala feita com espadas. Com espadas, não sei quantos, foste. Fui fardado, com a fala de gala, farda de gala, etc. Exatamente. Mas aí, isto já foi em 86, já eu estava colocado nos Açores. Fui colocado nos Açores em 86, em setembro, e depois vim-me casar em novembro de 86. Vim cá ao continente. Com a Fátima. Com a Fátima. casar. Desculpa, foi comigo. Tu, para mim é fatiga. Foi comigo para lá, para os Açores, e por isso é que a gente casou. Portanto, para ela ir comigo. Agora as pessoas juntam-se e vão para todo lado. Na altura, para irem, tinham que se casarem, não é? Portanto, e nós casámos e ela foi comigo. E estive nos Açores 2 anos e meio. Foi aí que começou a... Porque quem não está familiarizado com a vida militar não se apercebe destas nuances, mas que são extremamente importantes. Nós somos, desde muito novos, postos em lugares de muita responsabilidade. Eu às vezes até me assustava com a responsabilidade que me era posta aos ombros. Eu era um rapazinho, jovem tenente, na altura tinha aqui os meus 25 anos, e era o chefe dos transportes aéreos da Força Aérea, portanto, entre os Açores e o continente. O que à primeira vista pode não significar nada, mas na altura era a ligação com o continente. Ou seja, quem é que viajava na TAP na altura? Só quem tinha muito dinheiro é que viajava e comprava bilhete. E eu era o homem que tomava as decisões, validadas sempre pelo meu chefe. Portanto, era um tenente-coronel que validava as minhas decisões. Mas era eu que decidia quem é que vinha a Portugal, quem não vinha, quem ficava... por exemplo, no Natal e no fim de ano era, não era o caos, porque as coisas estavam organizadas, mas sofria pressões. E houve um dos anos que as listas só eram divulgadas ali, depois de ponderada muita coisa mesmo, as listas, porque as listas para vir não eram só os militares, eram militares e famílias. Esse é que era o drama, porque aviões para os militares nós tínhamos, agora para as famílias era mais complicado. Mesmo assim, fazíamos em cada leva três aviões, que trazia à volta de 300 pessoas, mas que não era suficiente, nem pouco, mais ou menos. E era um drama porque toda a gente queria saber se vinha. Eu passava o dia a ser fustigado com perguntas: eu vou, não vou, a minha família vai, não vai, não sei o quê, etc. Porque é que não vamos, não sei o quê. E eu não podia dizer nada a ninguém, porque eu estava a organizar as listas, tinha que levar o meu chefe para o validar. Ele validava, discutíamos as questões que havia, quem A ou B podia vir ou não devia, ou outro, porque havia uma série de critérios de ponderação, pá, e aquilo era muito difícil de decidir. E, por incrível que pareça, as únicas três pessoas que sabiam quem eram as pessoas que vinham era eu, era a Fátima, e era o meu chefe. Isto porque é que era a Fátima? Pá, porque aquilo, na altura, era tudo feito a máquina de escrever, e a Fátima era ela não era datilógrafa, mas tinha trabalhado num consultório e estava muito habituada a trabalhar, portanto ia fazer. Pá, e tinham que se fazer listas, depois, sei lá, de manhã eram feitas umas listas, à tarde eram feitas outras, porque os nomes já não eram aqueles. Pá, e eu não tinha capacidade para isso, então ela é que fazia. E então éramos as três pessoas, o tenente-coronel não iam perguntar nada. Então era a mim e a Fátima que eram desfustigados. Era à noite, era tudo, pá, pessoas a perguntarem, dizendo: nós vamos, não vamos aqui. E nós sem poder dizer nada, enquanto o general não assinasse e dissesse que concordava com as nossas decisões. E depois disso, Rui? Olha, depois disso vim... Não, depois disso... Continua a tua história militar, o quartel e por aí fora, o quartel, 50 bases. Base, né? Eu quando vim, fui colocado em Lisboa e depois chegou a minha altura de ir ao curso de majores, de oficiais superiores. Passei capitão, etc. E vou ao curso. E quando estou a fazer o curso? Imagina, à boladiça, faz favor. Venha mais uma. Quando estou a fazer o curso. Um dos sonhos que eu tinha era, pá, eu quero ir em missões para o estrangeiro. Quero fazer missões no estrangeiro. E a primeira oportunidade que eu tenho é ir para o Kosovo. E eu na altura estava na OTA, tinha acabado de frequentar o curso de majores, não era major ainda, portanto era capitão, mas portanto já com o curso, estava só à espera de vaga. E o comandante da base, por coincidência, era o tal tenente-coronel que era meu chefe nos Açores. E gostava muito de mim. Pode ser mais um. E esse tenente-coronel, que na altura era o comandante da base da OTA, o coronel, apoiou-me muito e disse-me assim: olha, eu não ia. Ele tratava-me como filho, ele gostava muito de mim. Ele dizia assim: eu não ia se estivesse no teu lugar. E acho que tu também não deves ir. Mas se tu queres, eu não te vou cortar as bases. Se quiseres, eu sou o primeiro a dizer-te, a apoiar-te e a fazer com que tu vás. Tu vais para um sítio que não imaginas. Bom, mas eu quis ir. Na verdade, não fui depois. Mas porquê? Porque tinha os bilhetes, tinha tudo. Íamos para lá numa missão que diplomaticamente se chama observadores. mas que na prática íamos como espiões. Eu ia como sendo, não ia como sendo militar, ia como sendo taxista. Ia para lá. Não desempenhar as funções de taxista, mas, ou seja, o meu passado, eu era taxista. E estava ali agora, naquele país. Ia ao serviço da NATO. Ao serviço da NATO não, ia ao serviço da OCDE. Temos tudo pronto. Malas feitas, bilhetes na mão, tudo. Passaportes, tudo para irmos. Éramos um grupo. E no sábado, íamos embarcar na segunda-feira, no sábado recebemos um telefonema a dizer: fica suspensa a vossa saída, vocês não vão, portanto, até novas instruções, ficam todos retidos em Portugal, não vão. Epá, eu fiquei desolado porque ia cumprir a minha primeira missão internacional e de repente cortam-me as pernas e eu assim, epá, foi só comigo é que isto podia acontecer. É claro que na segunda-feira à noite, quando vejo os 10 jornal, percebi perfeitamente o que é que tinha acontecido. O sítio para onde nós íamos estava a ser bombardeado para a NATO. Portanto, ou seja, a NATO mandou mensagem para o CDE e disse, não vai ninguém para ali porque aquilo, portanto, nós vamos bombardear aquela zona toda e pronto, depois começou a guerra lá na... No Kosovo e já não cheguei a ir. Mas nunca me saiu aquela vontade de aquele bichinho de ir para aí. Em 2000 eu saio da Força Aérea, não, sou puxado para fora da Força Aérea, em 2000, para desempenhar funções num organismo militar, mas como civil. E fui para chefe de gabinete do Inspetor-Geral da Defesa. E fui para ir por 2 anos, estive lá 10. Fui chefe de gabinete de 4 inspetores-gerais. Todos quiseram que eu continuasse como chefe de gabinete deles. A meio do percurso, em 2005, recebo um convite pessoal, portanto não era concurso, se eu estava disposto a ir para o Afeganistão esfiar uma força de homens. Vamos embora. E esfiar um grupo de 10 homens. E disseram-me assim, és o único oficial, o resto são sargentos e praças. Portanto, tu vais como sendo o chefe deles. Eu assim, vamos embora, não tem problema nenhum. Eu assim, diga-me o que é que tenho que fazer. E então, aquilo foi o início de... Os americanos tinham chegado um ano antes ou dois. Portanto, foi o início da estadia das forças estrangeiras no Afeganistão. E as ordens eram muito... Quer dizer, ainda não havia uma logística para isto tudo. Era tudo um bocado... É o vai e desenrasca-te. E então eu dou por mim, na base do Montijo, disseram-me assim, apresenta-te na base do Montijo, tu e o teu pessoal, às 11 da noite, que vão marchar para o Afeganistão. E nós vamos para a base do Montijo, eu e o meu pessoal, e eram 2 da manhã, ainda estávamos no Montijo parados, porque íamos fazer um percurso do Arco da Velha, íamos, a única coisa que eu sabia é que alguém nos iria pôr, e era a Força Aérea Portuguesa, íamos pôr à Bélgica. E a partir daí alguém tomava conta de nós. E eu sem saber de nada, disse, pá, quer dizer, eu sou responsável por estes 10 homens, vamos daqui para a Bélgica e depois alguém toma conta de nós. Pá, era tudo muito estranho, assim, pá, mas não vou ficar para trás. Entretanto, o avião não descola, porque diziam que na Bélgica estava nevoeiro e às tantas, eram para aí que umas 4, 5 da manhã, o piloto português toma a decisão assim, Campos, se não vos deixar na Bélgica, lá no aeroporto onde é determinado, se eu vos deixar 80 km, tu consegues desenrascar. Assim, pá, se conseguir, consigo. Assim, olha, é que tu às 8 da manhã tens que estar a embarcar para outro avião. Assim, pá, vamos embora. Então descolámos, chegámos à Bélgica, nevoeiro na pista, o avião não consegue aterrar, faz 3 tentativas, à terceira o piloto disse, não, eu tenho que deixar aqui a rapaziada, porque senão íamos para não sei quantos quilómetros de distância, e o avião quando a gente ia sair, saía às 8 horas, estava previsto, às 8 horas não, tínhamos que estar lá às 8 horas, e aterrámos para aí, 10 minutos antes da hora. A Força Aérea deixou-nos lá, pronto, e veio para cá, o avião veio-se embora, ali são entregue a uma estrutura belga, que estava a iniciar-se ainda, tinha poucos meses de atividade, portanto, ainda com muitas falhas, em que tinha um Boeing, onde nós éramos metidos para ir para o Uzbequistão. O Uzbequistão, um país que, daqueles que a gente só ouve falar nos livros, assim, muito mal. E eu, assim, pá, estamos para o Uzbequistão. Pá, mas o que é que nos vai acontecer no Uzbequistão? Quer dizer, pá... Mas pronto, vamos. Bom, as coisas correram bem, portanto, metemos-nos num Boeing, carregado com 300 e tal militares, e mal sabia eu que no meio daqueles 300 militares, ou seja, que era uma força, eu era o segundo oficial mais graduado de todos que lá ia. Portanto, havia um que era o comandante entre aspas e a seguir era eu, o segundo. E eu não fazia a mínima ideia. E só descobri a chegada do Uzbequistão. Foi a única altura que eu descobri. Arrancámos, chegámos ao Uzbequistão, era de noite, completamente de noite. Pá. E eu descubro então que era o segundo gajo mais importante do avião, quando o avião para, é cercado pela polícia do Uzbequistão, o avião é todo cercado. entram os polícias dentro do avião, daqueles com um boné assim muito alto, com uma pala muito alta, e chamam o comandante, e assim chamam o segundo comandante, que era eu. E eu sei sem fazer ideia que era o segundo comandante daquela tropa toda. Fazem-me algumas perguntas, eu lá respondo, etc. E confiscam-me os passaportes meus e do meu pessoal. Epá, felizmente é que estavam lá uns alemães, que tinham uma base ali perto, ao lado. E os alemães disseram, epá, não se preocupem, que isto amanhã vocês têm os passaportes e portanto não tem problema nenhum e a gente depois leva, alguém vos há de levar para o Afeganistão. A minha preocupação é que eu no avião, no Boeing, levava uma série de armamento militar, portanto eu levava caixas com armas e você assim, quer dizer, até agora o Boeing, os nossos passaportes ficam apreendidos pela polícia. Os alemães agarram em nós, levam-nos ali para uma base. Então, e o meu armamento e o meu material todo está aqui no avião, não sei o quê. Pá, e há um alemão que diz, não te preocupes com nada, não te preocupes que isto vai lá tudo a ter e não sei o quê. Ok, está bem, correr, não sei o quê. Ao lado do aeroporto havia uma base alemã, daquelas bases que era temporária, epá, em que tinha uma plaquinha, assim, madeira, um portão em madeira, parecia do rancho. E dizia assim por cima, bem-vindo a Termes. Termes era o nome da cidade do lá do Uzbequistão. Entramos e depois tinha assim umas barraquinhas, parecem aquelas barracas que estão junto à Câmara do Fundão do Natal. Sim. Tinha assim umas barraquinhas. Então, uma barraquinha tinha telefones, a outra tinha bebidas. Chá, bebidas, não sei o quê, mesmo assim barraquinhas, assim em fila, uma série de barraquinhas em fila. Outras tinha jogos, cartas, damas. Na... Discos perdidos. Queen. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, por exemplo. O Freddie Mercury é uma cópia. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Didn't mean Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Espera aí, depois, lá no Uzbequistão, lá depois daquele pequeno almoço que a gente nem acreditava, mandaram-nos ir lá, epá, vão ali para o fundo, não sei o quê e tal. Epá, e eu sempre preocupado com o armamento e com o equipamento. Cheguei lá, estava lá tudo, foi. Depois disseram-me assim, olha, vocês metem-se aqui, vamos levá-los lá num avião, mas tenham cuidado que vamos fazer voo tático. Voo tático é um voo em que o avião está constantemente a mudar de rumo e de altitude. Olha, eu sentei-me no avião, fui até Cabul a dormir. Ele veio de si e coisa, e eu descansadinho a dormir para recuperar da noite. Vou contar aqui duas outras coisas, pá, que eu acho que me marcaram. Uma delas foi a equipa que eu levei, tinha controladores aéreos, tinha reabastecedores de combustível, porque a base era toda alimentada por geradores de combustível, e tinha uma equipa que a única coisa que fazia era ir buscar combustível a um ponto da base isolado e reabastecer os combustíveis. Só que o ponto isolado, que era uma parte que ainda tinha sido dos russos, estava completamente minada, toda minada, exceto um pequeno caminho que tinha sido feito para chegar ao sítio onde fizeram os depósitos de combustível. Pá, um belo dia cai um nevão. Eu neste dia até estava de folga, tinha estado a fazer noite, ou o que foi, e sou acordado por uma chamada de um tenente-coronel grego a ligar, mas Camps, tal, precisamos de falar, porque os teus homens passam uns insubordinados e recusam-se a ir buscar combustível. Eu disse, hã? Isso não pode ser. Epá, sim, então eu vou já ir até contigo e tal. Fui lá até com ele e disse-lhe, então o que é que se passa? Epá, e tal, eles não querem buscar o combustível. Seja, pronto, eu vou falar com o meu pessoal, alguma razão deve haver. Então eu chamei o responsável, que era o Sargento Ribeiro. Só Ribeiro, o que é que se passa aí com o combustível? Só comandante. Então a gente vai buscar o combustível. Então não há caminho, caiu neve, a gente não vê o caminho. Vamos passar pelas minas. Quer dizer, a gente imagina um caminho, terra batida, não sei quantos quilómetros. Diz ele, não faz ideia. E eu, assim, então peraí, não tem problema nenhum. Fui ter com o grego e disse, olha, é pá, se não estás ouvido, o meu pessoal vai. E não só vai, como eu e tu vamos com eles. Ele olhou assim para mim, como? Não, não, vamos buscar combustível, mas eu e tu vamos com eles. Porque eles não sabem o caminho e a gente vai-lhes indicar o caminho. Assunto resolvido, já não foi preciso buscar combustível. Epá, essa foi, porque depois, uns dias mais tarde, depois do desgelo, eu fiz questão de ir lá e ver que nunca lá tinha ido, àquela zona. Epá, eu fiquei impressionado. Aquilo ia-se num caminho de terra batida, onde estavam marcados os rodados dos caminhões. Epá, a um metro, estavam sinalizadas, porque as minas estavam todas sinalizadas com pedrinhas. Pintavam pedrinhas brancas, vermelhas e azuis, conforme o tipo de mina que era. Se era anticarro, se era antipessoal, portanto estava tudo identificado. E eu fui lá e mandei parar os caminhões, saí e até me deitei no chão para tirar uma fotografia, porque era impressionante. As pedras eram, epá, eram umas atrás das outras, os montinhos das pedras, era pá, metro a metro, dois em dois metros, estava tudo completamente minado. Portanto, se eles têm a ir, se têm falhado o caminho por um metro, estavam sujeitos a morrer ali, portanto, a ficar lá. Pronto, aquilo resolveu-se e o grego percebeu o que eu lhe quis dizer, e nunca mais foi, nunca mais, e o resto correu muito bem. Tivemos muitas situações lá, mas o resto não, perigo, não. Fomos duas vezes bombardeados, mas aquilo também eram uns bombardeamentos feitos de forma artesanal e muitas vezes as bombas passavam e iam cair fora, ou nunca houve assim grande problema. Está na altura, não é verdade? De quê? Eu não. Dá voladiça. Peça mais uma voladiça, vocês. Eu tenho aqui a minha, vou começar lá agora. A segunda vez que voltei ao Afeganistão foi em 2012-13. Aliás, a primeira tinha sido em 2004-2005, na altura de Natal. E a outra também foi na altura de Natal, passei dois Natais no Afeganistão. A grande diferença é que nesta segunda missão o álcool era proibido, dentro da base onde eu estava, mas na base onde estava o regimento português era permitido o vinho e a cerveja. E eu consegui, através de um movimento assim muito especial, que me trouxessem cervejas para a minha base para fazermos uma festa, que era a festa de Natal e fim de ano. E tínhamos levado bacalhau, tínhamos vinho do Porto, que nos tinha sido mandado daqui pelos nossos chefes, mas queríamos fazer uma festa assim um bocadinho diferente. E então alguém sugeriu, então e se fizéssemos um porco assado? E eu disse, vocês estão doidos, quer dizer, num país muçulmano, onde é que se vai arranjar um porco? E um dos meus homens todos a rascar assim, comandante, é o seu dizer que eu arranjo-lhe o porco. Eu assim, pronto, então agora, então, e segunda fase, ok, arranjas um porco, se conseguires, como é que a gente vai assar um porco? Ele disse, não se preocupe, porque eu vou falar com alguém para ver se nos arranja aí um assador. Qual não é o meu espanto? Que ele foi até com uns construtores de filipinos, que estavam a construir um edifício lá dentro da base, foi aos filipinos, através de gestos, conseguiu-lhe explicar o que é que queria, e os filipinos construíram-lhe de raiz um assador feito com ferro das obras, em que o porco entrava tipo espeto e rodava e tudo, eles fizeram-lhe aquilo. E então tivemos uma festa de Natal com um porco no espeto, que eles descobriram, não faço ideia aonde, num país afegão, que é de doidos, completamente de doidos. Isto é que faz parte. O importante disto é que fomos todos e voltámos todos e ninguém teve problemas, passámos sustos grandes, mas viemos todos inteiros conforme viemos. Se calhar só às vezes a cabeça é que pode sofrer um bocadinho, mas também não. E agora vamos à terceira fase. Tudo bem. Vés para cá? Venho para cá, sou promovido a coronel, ordei aqui a passar a reserva, e qual não é o meu espanto, dois dias depois de eu anunciar que ia passar a reserva, sou convidado para comandar a base do Figo Maduro. Esta empolgante história continua no próximo capítulo. Conversas da Baliça, num café ao bar, perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Um programa de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para a Baliça.